beleza está nos olhos de quem vê realmente, mas o amor tá no coração só de quem sente. Me petrifica e me seduz sem uma dó. Ela é Medusa e Afrodite em uma só. Gênia empírica, ventírica, mão minha blusa em fica, tá bom. Seus lábios são hospício por você. Eu tô louco, me esquenta em dia de inverno com a chama do seu corpo. Violetas na janela me fazem te lembrar. Abra sua cela, em ti quero entrar. Tá longe, mas o pensamento pra mim te transporta. Cada coração que nos ama é como o lar que nos conforta. Ela não é o mar, mas vai e vem. Faz uma grande onda trazendo tudo bem. Pode me julgar, aqui eu sou seu réu. Seus olhos não são azuis, mas são um pedaço do céu. Ela é tipo o sol, estrela que se destaca. Posso pegar as estrelas pra você, certo? Mas eu prefiro pegar você, que tá aqui mais perto. Meu coração cê monta, cair na sua onda. Agora cê vai me arrastar. Se disser que tá com as malas prontas, a gente paga as contas pra junto por demorar. Sabe, gata, dividir o mesmo edredom e no fim da tarde curtir uma TV, som que vai tocar pra gente ficar agarradinho. Acho que cê já entendeu que na sua tô amarradinho. Vem pros braços do branquinho que eu vou te fazer mulher. E como pagamento eu aceito um cafuné. Cê é relíquia das relíquias, então não ramela. Que Deus nos faça feliz o mesmo tanto que te fez bela.